Som na house, um do bom. Eu, ela e mais ninguém. Vejo que a noite chegou. Tô de rolê com minha lombra. Senti um do bom. Hoje eu vou fumar, bandear, endoidar. Junta nós três, eu me alombro e meu som. Hoje eu vou fumar, bandear, ligar o meu marrom. Meu corpo, minha lombra, minha dona, as bitucas de erva no chão. Neblina que tira minha ira e acaba com uma solidão. Gata tatuada me beija, me abraça querendo meu bem. Eu e minha lombra, graveira, topado, passando de 100. Deixa o som tocar e ela me beijar. Cinzeiro tá cheio, não vi a hora passar. Deixa o som tocar e ela se entregar. Meu copo tá cheio, a erva tá pra acabar. Parece que a crise de lombra é tipo um déjà vu. Lombrado de álcool na cesta, hoje de mafu. Essa minha lombra que acalma e anima o meu coração. Cara, o mundo de cara não é minha missão. Assim me sinto bem. Assim me sinto bem, assim me sinto bem. Rotina me faz mal. Essa rotina faz mal. Não devo pra ninguém. Som na house, um do bom. Eu, ela e mais ninguém. Vejo que a noite chegou. Tô de rolê com minha lombra. Sente um do bom. Hoje eu vou fumar, bandear, endoidar. Junta nós três, eu me alombro e meu som. Hoje eu vou fumar, bandear, ligar o meu marrom. Ações dessa madrugada fique guardada na mente, que a minha lucidez não abale a lombra do inconsciente. Com ela eu sou poeta, escrevo uma canção, até viajo sem sair do chão. Traz uma calmaria pro meu coração. Som na house, um do bom. Eu, ela e mais ninguém. Vejo que a noite chegou. Tô de rolê com minha lombra. Sente um do bom. Hoje eu vou fumar, bandear, endoidar. Junta nós três, eu me